atingi, só pra me fazer parar. Chego até me enfraquecer, sem forças pra caminhar. É que então me desespero, me ajoelho e clamo a Deus. Sinto sua presença do meu lado, me dizendo assim: eu estou contigo, pra que temer? Se estás cansado, eu te dou poder pra caminhar, pra se erguer, para dizer: sou vencedor. Não tem barreiras que possa impedir. Quando estou na frente, o mal tem que sair. Eu sou teu Deus, eu te escolhi. Estás na prova, eu estou contigo. Eu sou providência, sou o teu amigo. Tudo que me pedes eu tenho a resposta. Sou a solução para todas as horas. Hoje eu decreto a vitória. Não duvides, nessa hora eu estou aqui. Quando estou na frente, o mal tem que sair. Eu sou teu Deus, eu te escolhi. Nem servo meu, estou aqui. Meu irmão, ergue o teu rosto. Não deixe o mal te amedrontar. Jesus é rei, é poderoso e ao teu lado está. Se pensas que não tem mais jeito, Jesus tem pra você saída. Creia, tenha fé agora, que tu vencerás. Eu estou contigo, pra que temer? Se estás cansado, eu te dou poder pra caminhar, pra se erguer, para dizer: sou vencedor. Não tem barreiras que possa impedir. Quando estou na frente, o mal tem que sair. Eu sou teu Deus, eu te escolhi. Nem servo meu, estou aqui. Se estás na prova, eu estou contigo. Eu sou providência, sou o teu amigo. Tudo que me pedes eu tenho a resposta. Sou a solução para todas as horas. Hoje eu decreto a vitória, não duvides, nesta hora eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Eu estou contigo, pra que temer? Se estás cansado, eu te dou poder pra caminhar, pra se erguer, para dizer: sou vencedor. Não tem barreiras que possa impedir. Quando estou na frente, o mal tem que sair.